Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Mais Renta, e essa é a lição de número 80 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Se estás disposto a reconhecer os teus problemas, reconhecerás que não tens problemas. Ao teu único problema central, já foi dada a resposta e não tens nenhum outro. Portanto, tens que estar em paz. Assim, a salvação depende do reconhecimento desse problema único e da compreensão de que já foi resolvido. Um problema, uma solução. A salvação é realizada. A libertação do conflito te foi dada. Aceita esse fato e estás pronto para ocupar o teu lugar de direito no plano de Deus para a salvação. O teu único problema foi resolvido. Repete isso muitas e muitas vezes para ti mesmo hoje, com gratidão e convicção. Reconheceste o teu único problema, abrindo o caminho para que o Espírito Santo te dê a resposta de Deus. Deixaste de lado o engano e viste a luz da verdade. Aceitaste a salvação para ti mesmo, trazendo o problema à resposta. E podes reconhecer a resposta porque o problema foi identificado. Tens direito à paz hoje. Um problema que já foi resolvido não pode incomodar-te. Mas certifica-te de não esquecer que todos os problemas são o mesmo. As suas muitas formas não te enganarão enquanto te lembrares disso. Um problema, uma solução. Aceita a paz que essa simples declaração te traz. Nossos períodos de prática mais longos de hoje reivindicaremos a paz que tem que ser nossa quando o problema e a resposta são levados a se encontrar. O problema tem que desaparecer porque a resposta de Deus não pode falhar. Tendo reconhecido um, tens que ter reconhecido o outro. A solução é inerente ao problema. Foste respondido e aceitaste a resposta, está salvo. Agora, deixa que te seja dada a paz que a tua aceitação traz. Fecha os olhos e recebe a tua recompensa. Reconhece que os teus problemas foram resolvidos. Reconhece que estás fora de conflito, livre e em paz. Acima de tudo, lembra-te que só tens um problema e que o problema tem uma solução. Nisso está a simplicidade da salvação. É por essa razão que a sua eficácia é garantida. Hoje, assegura-te frequentemente que os teus problemas foram resolvidos. Repete a ideia com profunda convicção, com a maior frequência possível. E estejas particularmente seguro de aplicar a ideia para o dia de hoje a qualquer problema específico que possa surgir. Dize rapidamente que eu reconheça que esse problema foi resolvido. Estejamos determinados a não colecionar mágoas hoje. Estejamos determinados a nos livrar de problemas que não existem. O meio é a simples honestidade. Não te enganes quanto ao que é o problema, e terás que reconhecer que ele foi resolvido. Que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Citação do dia para reflexão. Na santidade de um momento de tranquilidade. Existe uma maneira de relaxar em nosso centro, permitindo que outras pessoas digam o que querem, sabendo que nosso ser é ainda mais radiante nos momentos em que estamos num espaço de não fazer. Quando o ego dá um passo atrás, o poder de Deus dá um passo à frente. Muito frequentemente, nós sentimos que somos invisíveis, a menos que estejamos dando um comentário legal, fazendo isso ou fazendo aquilo. Mas nós somos muito mais poderosos quando estamos fundamentados no silêncio. Tomando uma respiração profunda, sabendo que o que você não diz pode ser tão poderoso quanto o que você diz, pensando profundamente sobre algo antes de responder. Essas ações deixam espaço para o espírito fluir, para harmonizar suas circunstâncias e mover numa direção mais positiva. Quantas vezes nós sentimos que acabamos com tudo simplesmente por falar quando nós mais tarde desejamos não ter falado? Ou por aparecer quando nós poderíamos simplesmente ficar sentados ali e simplesmente parecer intrigado? O Espírito de Deus irá sempre revelar a verdade para nós se simplesmente não bloquearmos a sua orientação. E nós a bloqueamos por falar primeiro, decididamente andando à frente da verdade. Isso acontece quando nós nos exigimos demais, tentando loucamente fazer as coisas acontecerem ou evitar com que elas aconteçam, porque nos falta fé em uma ordem invisível das coisas. É por isso que o momento santo importa. Este é o momento de tranquilidade quando o Espírito entra e faz todas as coisas certas. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Reflexões e Devoções Diárias de Marianne Williamson. Estou respirando bem fundo essa lição de hoje. Que ela venha fazer parte de mim. Que eu reconheça que esse problema foi resolvido. Só há um problema, só há uma resposta. Um beijãozão enorme, gente. Até a próxima lição. Tchau, tchau.